ZYL217, Rádio Difusora Bom Despachense, 1540 kHz. Super Difusora, 24 horas no ar. Música, esporte, notícia. Rádio Difusora Bom Despachense, o tempo todo com você. Vem aí mais um sucesso na programação da Difusora. Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. Começa aqui, agora, o meu, o seu, o nosso Bom Dia Sertão. Super Difusora, 24 horas no ar, comunicando Célio Sérgio. Estou abraçando você, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, meu companheiro, minha companheira, aqui na Alegria do Dia Difusora. Nós estamos abraçando você e nós estamos chegando. Partindo para mais um dia, partindo para mais uma semana, semana que começa hoje, semana que começa com muita moda, semana que começa com o nosso Domingão da Difusora. Meu irmão, minha irmã, meu companheiro, minha companheira, vocês todos participando aqui com a gente, na alegria do nosso dia, abraçando vocês, trazendo o melhor do sertanejo. Meu irmão, minha irmã, meu companheiro, minha companheira, vem para cá, porque você sabe... Difusora é diferenciada, Difusora é feita para você. É o nosso Domingão, é a nossa Difusora, é o nosso encontro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, vamos seguindo, vamos começando, vamos abraçando. Foi durante a Guerra Civil na Espanha. Antoine de Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe, foi lutar ao lado dos espanhóis que preservavam a democracia. Certa feita, caiu nas mãos dos adversários. Foi preso e condenado à morte. Na noite que precedia a sua execução, conta ele que foi despido de todos os seus haveres e jogado em uma cela miserável. O guarda era muito jovem, mas era um jovem que, por certo, já assassinara muitos. Parecia não ter sentimentos. O semblante era frio. Vigilante, ali estava e tinha ordens para atirar, para matar, em caso de fuga. Saint-Exupéry tentou uma conversa com o guarda, altas horas da madrugada. Afinal, eram suas últimas horas na face da terra. De início foi inútil. Contudo, quando o guarda se voltou para ele, ele sorriu. Era um sorriso que misturava pavor e ansiedade. Mas um sorriso. Sorriu e perguntou de forma tímida. Você é pai? A resposta foi dada com um movimento de cabeça afirmativo. Eu também, falou o prisioneiro. Só que há uma enorme diferença entre nós dois. Amanhã, a esta hora, eu terei sido assassinado. Você voltará para casa e vai abraçar seus filhos. Meus filhos não têm culpa da minha imprevidência. E, no entanto, não mais os abraçarei no corpo físico. Quando o dia amanhecer, eu morrerei. Na hora em que você for abraçar o seu filho, fale-lhe de amor. Diga a ele, amo você. Você é a razão da minha vida. Você é guarda. Você está ganhando dinheiro para manter a sua família, não é? O guarda continuava parado, imóvel. Parecia um cadáver que respirava. O prisioneiro concluiu. Então leve a mensagem que eu não poderei dar ao meu filho. As lágrimas jorraram dos olhos. Ele notou que o guarda também chorava. Parecia ter despertado do seu torpor. Não disse uma única palavra. Tomou da chave mestra e abriu o cadeado externo. Com uma outra chave abriu a lingueta. Fez correr o metal enferrujado. Abriu a porta da cela. Deu-lhe um sinal. O condenado à morte saiu apressado, depois correu, saindo da fortaleza. O jovem soldado lhe apontou a direção das montanhas para que ele fugisse. Deu-lhe as costas e voltou para dentro. O carcereiro deu-lhe a vida e, com certeza, foi condenado por ter permitido que um prisioneiro fugisse. Antoine de Saint-Exupéry retornou à França e escreveu uma página inesquecível. Uma vida, duas vidas. Um sorriso. Tantas vezes podemos sorrir e apresentamos a face fechada e indiferente. Entretanto, as vozes da imortalidade cantam. Deus canta em todo o universo a glória do amor. Sejamos nós aqueles que cantemos a doce melodia do amor em todo lugar nos corações. Hoje mais do que ontem, agora mais do que na véspera, quebremos todos os impedimentos para amar. Bonito, né? Legal, beleza. Para começar bem o nosso dia, viu? Para começar bem a nossa participação aqui nas ondas da sua difusora. Meu irmão, minha irmã, meu companheiro, minha companheira, vamos pra luta, vamos pra luta. Bom dia. Ih, compadre, você tá sabendo da novidade, senhor? Uai, compadre, que novidade você tá falando, senhor? Diz que cerveja Forte Gás tá em dois endereços. Um no bairro de Fátima e o outro na nova loja no bairro São José. E com a cerveja mais gelada e a entrega mais rápida da cidade, viu? Lá tem também tudo de supermercado. Tem gelo, tem carvão, tem água mineral e tem gás, compadre. Do jeito que você tá falando, eu acredito, compadre. É bom, hein? E vou te contar melhor. Esses dias eu pedi uma cerveja no Disque Cerveja Forte Gás. Antes que eu desligasse o telefone, o entregador já tava na porta com a cerveja, compadre. Nunca vi isso, não, ué? Ué, compadre, beleza, hein, senhor? Então me passa o telefone de lá também? É claro, compadre. É 3522-5050. Como é que é, compadre? 3522-5050. É isso aí, compadre. Disque Cerveja Forte Gás. Liga mesmo que lá te garanto. O trem é bom demais. Mercearia e Casa de Carnes Boi Gordo. Carne bovina, suína, linguiça caseira de porco e de boi. Carne temperada para churrasco. Almôndegas fresquinhas. Frango abatido e em pedaços. Gêneros alimentícios em geral, bebidas, carvão e muito mais. Aos domingos, frango assado no capricho. Faça sua encomenda. Preço baixo, qualidade e bom atendimento é na Mercearia e Casa de Carnes Boi Gordo. Agora na Avenida Governador Valadares, número 7. 765, no bairro São Vicente. Teleentregas 999051474, WhatsApp. E atenção para as ofertas malucas da Mercearia e Casa de Carnes Boi Gordo. Costelão 17,90 o quilo. Capa de costela 19,90 o quilo. Linguiça toscana somente 13,90 o quilo. Continua a promoção de retalho de porco somente a 13,90 o quilo. Aniversário VDM Vidromate 60 anos. Você é o nosso convidado especial. Chame a família e venha nos prestigiar no dia 16 de outubro, às 10 horas, na Rua do Rosário 156. Afinal, você faz parte dessa história com a gente. E tem mais, a cada R$200 em compras, você concorre a uma moto Honda Bros 160 zero quilômetro. Sorteio dia 30 de outubro, às 12 horas. Aproveite para comprar e concorrer. Aniversário VDM Acabamentos e Tintas, 60 anos. O presente é todo seu. União Baterias e Autoelétrica, a sua melhor opção em baterias novas, consertos em arranques e alternadores, serviços elétricos em geral com total garantia e ótimos preços. Aqui você encontra baterias de alta qualidade com mais de 16 marcas à sua escolha. União Baterias e Autoelétrica, fica na Rua do Rosário 980, no bairro São José. Telefones Disque Bateria 3522-6285, 98854-0711 e 99957-6133. Se o seu carro estragou, a bateria acabou, é só ligar que vamos até o local. União Baterias e Autoelétrica. Precisou de baterias? Fale com o nosso amigo João da Bateria. Preparando o seu dia, preparando o seu domingão, curtindo melhor, né? Já tocamos aqui pra você, Cascatinha e Inhana, Azulão da Mata, Avaré e Jataí, Lembrança lá da Roça, Coisa Gostosa, Bom Dia, é aqui, você curte, a gente tem o que você quer. Tá na Difusora. JR Vidros e Acessórios, a sua melhor opção em para-brisas, para-choques, faróis, lanternas, retrovisores, engates, calotas, latarias e acessórios em geral. Tudo para o seu carro em um só lugar. A JR Vidros e Acessórios também realiza reparos em para-brisas. Se precisar, instalamos o para-brisa do seu carro aí na sua casa. Fazemos trocas de para-choque. Temos o para-choque na cor que você precisa. JR Vidros e Acessórios. Garantia de qualidade e preço baixo. Trabalhamos com as melhores marcas nacionais e importadas. Instalação rápida e assistência técnica especializada. JR Vidros e Acessórios. Fica na Rua Vivaldo Brandão 311, no bairro Jardim América. Telefone 3521-2192 e o WhatsApp 99834-1300. Sob a direção de João Ricardo e Gilmar. ZYL217, Rádio Difusora, Bom Despachense, 1540 kHz. Super Difusora, 24 horas no ar. Difusora, a máquina de fabricar sucesso. Difusora, a linguagem universal musical. Difusora, levando amor, esperanças em seu lar. Você sintoniza, você liga, você pede, a sua rádio toca. Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar. Mais música, mais novidades. Eu vou me jogar nos braços de um outro amor. Música, música na proporção certa. Esquece esse cara, enxugue as lágrimas que a vida continua. Você ouve, você gosta. É que o meu coração é de Bamori. Na sua rádio. Ligou. Alô. Pediu. Tocou. Difusora. Difusora. 24 horas no ar. Difusora. 2h40. Difusora. Você é demais. Difusora. Difusora. Alucinante. Estamos apresentando o Paradão Sertanejo. Música. pesada sobre a cabeça da gente. Consolo dos oprimidos, proteção dos inocentes, nos livre da ignorância. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, 3 horas 25 minutos, boa tarde. Olha, qualidade e economia é no Laboratório Biocentro. O Biocentro vai comemorar, está comemorando aí o outubro rosa e o novembro azul, com 2 check-ups preventivos especiais aí para todo mundo estar aproveitando, tá certo? Para as mulheres, o check-up rosa, com 11 exames por apenas R$ 49,00. Já os homens poderão fazer o check-up azul com 12 exames por apenas R$ 65,00. São 2 meses promovendo a saúde feminina e masculina com condições muito especiais para você. Venha, venha, não perca essa oportunidade. Então lembre-se, outubro rosa e novembro azul é no Laboratório Biocentro. Fica a rua Coronel Tininho, 102, no centro de Bom Despacho. Telefone WhatsApp 3735212933. Siga nas redes sociais. Laboratório Biocentro. Paradão Sertanejo, pela sua difusora AM 1540 kHz. Ei, compadre, você ainda sabe onde é que eu acho um frango bom aqui na cidade? É claro que eu sei, compadre. É na Frango e Companhia, senhor. É sempre na Frango e Companhia que você encontra todos os dias, de domingo a domingo, frango fresco, asa, miúdo, sobre, pezinho, frango de granja, frango caipira e aos sábados e domingos, frango assado, dos mais apetitosos para o seu final de semana, hein? E tem mais, na Praça da Matriz, a Frango e Companhia mantém uma lanchonete com os mais deliciosos salgadinhos, tudo com capricho e da hora. Vale a pena você conferir. A Frango e Companhia atende no atacado e no varejo. Duas lojas para melhor servi-lo. Praça da Matriz, 246 e Clodoaldo de Oliveira, 453. Telefones 3521-3633 e 3522-2346. Frango e Companhia, frango fresco todo dia. Falta de dentes e dentaduras são coisas do passado. Agora você pode ter o sorriso dos seus sonhos fazendo implantes com o Dr. Gabriel Carvalho. Tratamento realizado com equipamentos modernos e materiais de qualidade que garantem segurança e durabilidade para seus implantes. Trabalhamos também com extrações de siso, lente de contato dental, harmonização facial, clareamento, limpeza e tudo que há de mais moderno na odontologia. Faça sua avaliação com o Dr. Gabriel e se surpreenda. Rua João Libério do Couto, número 110, sala 107, no Vita Center. Telefone 99875-5588. Gabriel Carvalho, Odontologia Avançada. Superdifusor, agora 3 horas 41 minutos, hora certa. Pimenta Produtos Veterinários. Ô Juninho, toda a turma aí da Pimenta Produtos Veterinários, te informando a hora certa, 19 faltando para as 4. Boa tarde. Ei você, produtor rural, você que já usa o Sidental líquido, o mata-bicheira mais vendido no Brasil, você que já usa o Trigental para acabar com as diarreias dos bezerros, você que já usa o Solucef, o melhor antibiótico do mercado, com zero de carência para leite, então você conhece e aprova a Bimeda. Fundada nos anos 60 na Irlanda, o laboratório Bimeda está presente em mais de 75 países e há mais de 10 anos no Brasil. Nessa campanha de vacinação, compre os medicamentos Bimeda. Compre Bimectin 13,5%, a Ivermectina da Bimeda. Compre o Doracid, a Doramectina da Bimeda. Pensou em lucrar e ter bons resultados? Compre as soluções Bimeda, nas melhores lojas veterinárias da região. Bimeda, excelência global em saúde animal. Você sabia que a Rio Branco agora é Pilares Materiais de Construção? Um nome mais forte à frente da sua construção. Nós continuamos com a qualidade e atendimento amigo de sempre. A Pilares Materiais de Construção é a loja mais completa da cidade e está preparada para oferecer o que há de melhor no mercado da construção e acabamentos. Aqui você encontra as melhores marcas com preços que cabem no seu bolso. Siga a Pilares nas redes sociais e confira nossas novidades. Pilares Materiais de Construção, Avenida Rio Branco, número 130, no centro de Bom Despacho. Telefone 3521-2300. Tá vendo? Na Pilares é só coisa boa. Vai lá correndo aproveitar. A União dos Móveis tem o prazer de anunciar a todos os clientes que estamos com uma super promoção em toda a loja em 10 vezes sem juros. E o melhor, recebemos seus móveis usados como parte do pagamento na compra de móveis novos. O setor de móveis usados e instalações comerciais agora está na rua Clodoaldo de Oliveira, número 480, pertinho do posto da Cooperbo. Compramos seus móveis usados, pagamos o melhor preço à vista. Faça-nos uma visita e comprove. Também fazemos mudanças, desmontamos, transportamos e montamos tudo novamente em sua nova residência. Mantemos convênio com a SEM e Brasil Card. União dos Móveis, unindo qualidades e evoluindo com você. Telefone 3522-1461. Qualidade tem nome. Irmãos Pereira. Irmãos Pereira, tradição em carnes. Linha completa de carnes temperadas para churrasco. Cortes especiais. Grande variedade de espetinhos e hamburgueria artesanal. E tem super novidade do Irmãos Pereira. Expositor de carnes de última geração. É inédito em Bom do Espaço. Venha conferir. Avenida Rio Branco, número 105. 3522-3439. Ligue sempre que precisar. Que o Irmãos Pereira vai entregar. WhatsApp Irmãos Pereira 999099760. Qualidade tem nome. Irmãos Pereira. Agrocampo, tudo para o campo. Máquinas, ferramentas, equipamentos de segurança em geral. Botas, capacetes, luvas, capas e tudo para proteção no seu trabalho. Oficina especializada em manutenção de máquinas, roçadeiras, lavadoras, motosserras, geradores, motobombas, entre outros. Agrocampo, fazendo parte do seu dia a dia, lado a lado com o produtor rural. A Rua do Rosário, número 707, no bairro São José, com os telefones 3521 1533, 3522 1588 e o WhatsApp 99823 4066. Agrocampo, uma parceria de sucesso ao homem do campo. E atenção, você produtor rural, super promoção na Agrocampo. Picador, triturador, forrageiro para fazer ração da marca Trap. Amor, você viu que aqui em Bom Despacho agora tem um médico urologista? É? Onde? Na Santa Casa. Vou marcar o check-up pra você e pro papai irem. E você? E o Lucas? É, para o Lucas também. Mas urologista é só para homem. Laura, urologista é médico para todos, em qualquer idade. Você teve infecção de urina, não foi no especialista. Ah, então partiu agendar pra todo mundo. Urologista é para todas as idades. Agende a sua consulta com o Dr. Luiz Otávio, que atende em várias áreas na Santa Casa de Bom Despacho. Prevenção, diagnóstico e tratamento de cânceres, acompanhamento da próstata, cálculos renais, dificuldade de ereção, fimose, incontinência urinária, infertilidade, vasectomia, entre outras. Agende sua consulta pelos telefones 37-3522-7704 ou 31-98448-2624 e acesse as redes sociais Dr. Luiz Otávio. Nacional Baterias. Qualidade, compromisso e agilidade nos serviços prestados. Entrega em domicílio. Dividimos em até 10 vezes no cartão. É isso mesmo. Dividimos em até 10 vezes no cartão. Dura mais. Todo mundo já sabe. Pode confiar. Todo mundo já sabe. E bateria é Mora, preferida por todos. Você pediu, você queria e agora Mora tá na moda. A bateria Moura tá na moto também. Moura tá na moto. A bateria Moura tá na moto também. Yeah. Moura tá na moto. Capacete é a proteção dos motociclistas. Nacional Baterias, Rua do Rosário, 849, bairro São José. Telefone 3521-2986. E o celular WhatsApp Nacional Baterias, 99859-7357. 99859-7357. Agora em Bom Despacho, Elétrica Nossa Senhora Aparecida. Linha completa de materiais elétricos, padrão CEMIG, motor para portão eletrônico, lâmpadas de LED, lustres e luminárias. Se você vai reformar ou se vai construir, lembre-se, Elétrica Nossa Senhora Aparecida tem o melhor preço. Faz assim, liga pra gente e pede o seu orçamento. 3522-5065 e 99118-0799. Ou se preferir, vem cá conhecer o nosso espaço. Avenida Doutor Juca, 1876, no bairro São Vicente. Elétrica Nossa Senhora Aparecida, a loja do cabeça eletricista. Tem banco por aí dizendo que é o seu novo banco. Já o Banco do Brasil diz que é você quem escolhe. Escolhe um banco que tem o melhor app e está em toda Minas Gerais, ou um que decide onde você pode contar com ele. Se tem um gerente que sabe bem o que você precisa, ou um que ainda vai levar tempo para te conhecer. Você, servidor, tem o direito de escolher o seu banco. Acesse bb.com.br/mg e saiba como continuar recebendo seu salário pelo Banco do Brasil. Para tudo que você imaginar.